já sabem que é motherfucker gang. Derrubei Lina, Subaru, não bangs. Ela é grandona igual Nicki Minaj. Aí cola no bloco, nós já tá no pain. Troca esse bitch, mano, seu Liu Kang. Essa puta me disse que ama meu chain. Meu carro não vale mais do que meu Zen. Meu fogo estampado aqui na minha corrente. Tô no Belly B, a festa é mim. Night Bab, Cog, Night Bab, Belém. Olha pra SB, mano, tá fast-free. Nós pula no pelo, nós faz um free. Pera, mano, tô com a minha gang. Cê fez uma jeans, mano, nem lembro. Nós não deixa as fotos, mano, pendem. Mano, tô cheio de jai, tipo Johnny Bang. Mano, agora quero só fazer meu jean. Copo na mão, cê sabe que é lean. Eu não escrevo nem ponho lápis. Fuck police, mano, fuck police. Ei, ei. Imagina só, ela me dizendo que agora ela ficou melhor. Ela tá melhor. Imagina só, dirigindo o filme da minha vida, agora tô melhor. Fumando do melhor. Sinto caro na minha brisa, na minha luz, sua rumbo de tédio. Quem sabe diz nó. Quem sabe diz nó. Quem sabe, querida, quem sabe da vida não conta pra ninguém. Eu subi na vida, ela subiu na pica, geral sabe, nega pra ninguém. Recai de doca como só câmera foca nos meninos, onde o foco é fazer mais grana que o op, tipo como? Te tirei do foco, tipo sono. Ela quer me sequestrar. Ela só quer me usar. Quando tá de noite, ela liga as amigas. Pra todos amigas, amiga, ela dá. Off-white nessa vaca. Off-white nessa. Oh my, só vai, então sai. Tá a brisa que envia na cara. É o beat do spy, é o beat do spy. Então chama que é fly. Pai dela. Eu não paguei, pussy da B. Que ela molhar, só que esse play passa pra mim, tô tipo nem. Sei que me dá, tu já falei. Dedo pro bota, essa motherfucking bang. Ligo pro plug, essa motherfucking bang. Dedo pro bota, essa motherfucking bang. Ligo pro plug, essa motherfucking bang. Sei que me dá, pode falar. Tamo naná, e os naná. Cê tá mó pá, mas nunca pá. Fuma esse chá, toma uma chá. Ela me chupa pros baby no hands. Dentro do Civic de honey bands. Fica de canto olhando a boy band. Passo pro toca essa caixa de sense. Eu fico pronto se toca no vans. Computador se ocupar desse Daniels. Cê não entende, pesquisa no Daniels. Eu fumo essa propina do Daniels. Wish nigga shoot them wop. É pra lá bater, eu quero bug. Nego tá falido, deu uma dog. Na party, se não bate a bala eu tomo mole. Sinto que o meu corpo tá bem mole. Espero que esse doce não demore. Enquanto o mano grava o balão sobe. Enquanto o mano dorme eu tô no corre. Cuidado no meu copo não tem gole. Eu canto nesse baile mano chave. Imagina o que que tem no copão. Se ela gosta de bala que não tem de montão. Me vê os mano pega visão. Que nós tá em SP mas parece Milão. É bala bater, eu quero buck. Nego tá feliz de ter uma top. Sara da belica, toca don. Sara da belica, toca don.